camelos tentaram esconder, mas vi tua boca feliz, alma leve com as vagas que bailava no teu peito, da pele clara com a paz que existe em todo o sonho bom. Quis matar os seus desejos, verá como os teus segredos, baby, e contava todo mundo. We'll be right back.